Confira agora os comentários da nutricionista Jussara Menkes sobre a qualidade nutricional das cestas básicas. Bom, a cesta básica sempre foi encarada como um benefício, por minimizar os gastos com a alimentação do trabalhador. Ela é como uma moeda forte, porque todo mundo compreende que a alimentação é primordial. Mas a classe de profissionais de nutrição sempre alertou sobre o desequilíbrio nutricional que há na cesta. Quando se fala em proporções, tem pouco arroz, ou seja, pouco carboidrato, que é uma grande fonte de energia. Pelo contrário, tem óleo demais, o que incentiva o preparo dos alimentos de maneira que haja mais gordura saturada, o que pode ser bastante prejudicial a longo prazo, principalmente se a gente considerar que a cesta básica é direcionada a todo tipo de família e que cada uma tem suas particularidades e deve ficar atenta a determinados pontos de saúde. Geralmente, o que é ofertado, com raras exceções, não tem fonte de proteína, nenhum tipo de carne. As frutas e verduras também ficam ausentes. E como a alimentação pode ser saudável sem esses itens? Então, certamente, os itens de uma cesta básica, que o próprio nome já diz, é o básico, não contemplam toda a diversidade de nutrientes para uma alimentação saudável. O que deve ficar claro é que, sem dúvida, os itens já contidos na cesta são importantíssimos. O que caberia é analisar as proporções e a possibilidade de adicionar itens orgânicos. Na Indy para o Maringá em Dinheiro.